coração do desejo, não deixasse de mim, desafiando de ver a noção na qual se crê. Insistir na questão do desejo.